Sessão número 24, de Orfeu número 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Jéssica da Inês. 13 Sonetos, de Alfredo Pedro Guisado. Salomé. Dançava Salomé sobre mistérios idos. Tarde bronze a morrer, poente em véus vermelhos. Os seus sentidos, longe, eram bailados velhos, e o seu corpo, a bailar, é que era os seus sentidos. Dançava Salomé nas suas mãos morenas, que eram salões de seda, a descerrar o hábito. E ela, quando se via, era o seu próprio hálito, e o corpo no bailado era uma curva apenas. Dançava Salomé, e os seus olhos, ao vê-la, cerravam-se leões com medo de perdê-la. Leões bebendo luz na luz dos olhos seus. Não vejo Salomé. Talvez adormecida. Talvez no meu olhar, ausência dolorida. Talvez boca pagã beijando as mãos de Deus. Deus, longo cais em mim, donde outras naus, singrando, conduzem para o longe o meu não existir. Morena Salomé, entre vitrais bailando. Arcadas sensações, transpondo o seu sentir. Fita paisagens, ansia em suas mãos cansadas. Paisagens a sonhar castelos nunca erguidos. E os lábios percorrendo em lume os seus sentidos. Cismam príncipes, por descendo das arcadas. Há entre ela e Deus o corpo de João. E em seu olhar, dormindo um bronze de oração, é sombra do bailado um inclinar de palma. Baila seu corpo ainda, e Deus nos seus bailados, bailados asas, longes, em capitéis bordados, gestos de Deus caindo entre molduras, alma. Fim da sessão 24.